podes fazer arte. Eu te trago a novidade, sou mais que capacidade. Tenho personalidade, nem soneto, nem poema. Eu armo, faço um esquema, verso livre sem problema. Estilo que envenena, sigo a tecnologia. Meu rap, minha terapia, com a mente que copia. Não é páreo pra que cria, atropelando, versando, trapaço, sigo intimando. Neolítico dominando, valioso só meu crânio. Não é fácil ser hip hop, cultura que me envolve. Fazer rap é pra quem pode, ter talento é pra quem pode. Quando eu rimo, todos sabem, diferente do homo sapiens. Competência de verdade, verso livre, identidade. Em meio ao artificial, simplesmente natural. Estilo regional, é tipo hipótese real. Eu faço versos como quem morre, nordestino que comove. Quando sinto neurose, eu já sei que a primeira estrofe é baseada só em loucura. Voz que abala as estruturas, vai seguido com bravura. Na sequência manipula, tomando posse da vitória. Não se vive só de glória, está contido na memória. Acompanha essa trajetória, tomando posse da vitória. Não se vive só de glória, está contido na memória. Acompanha essa trajetória. DJ Magic Rich, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Inspira a Bíblia, também o cordel. De fogo encantado, ou não tanto faz. Dicionário eu li, é muito burguês. Palavras que eu não uso, que eu não gostei. Mas se quiser, o pretinho aqui entende. É poliglota, urbano diplomado. Presta atenção e segura a rajada. Pobreza, bocilga, foda o poder. Polêmica faz parte de tudo que acredito. A existência proporciona experiência pra saber o que é certo ou errado. Caminha rebolando com o hit do momento. Não preso a igreja, não preso famoso, não preso a família. Mas uma quadrilha que me destrói com dois morais. Tanto faz, maracatu pode ser atômico, bomba também. Emergente da canção original no que faz. Não adianta criticar, a corda não perde seu tempo porque há tanta vida lá fora. Te apavora inovação que rima com revolução. Critiquem dois grandes sábios mundiais. Também sofreram, as tem da rima Galileu. As tem da rima não morreu, as tem da rima Galileu. A rima não morreu, nem vai morrer. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. Poeta que é poeta, DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife. DJ me ajude e risque, porque meu verso é livre. Poeta que é poeta, vem dos lados do Recife.